vazio na alma continua. Porque aí gera a depressão, a tristeza, aquela compulsão, temos que ter compulsão de comprar, comprar, comprar, para substituir esse vazio que a alma traz. E que ela só é preenchida com isso que nós fazemos, ou que nós estamos tentando fazer, aprender que somos eternos. Que passamos pela vida como uma escola, né? É como nós aqui estudando. A vida é uma escola. E a gente vai passando de ano nessa escola, até a gente conquistar o máximo que Jesus chegou. Quando ele fala, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele não está dizendo por dizer, porque nós também podemos chegar a isso. Vai requerer muito de nós? Claro que vai. Vai demorar? Vai. Né? Pode entrar. Boa noite. Boa noite. Tem um lugar lá do outro lado, não. Sim, né? Ah, tem aí também? Ah, tem aqui também. Ah, tem aqui. Então, essa alegria, né, que a gente busca, muitos buscam assim, demasiadamente, e nunca estão satisfeitos, é a busca por dinheiro, dinheiro, dinheiro, usando até de maneiras, né, que podem comprometer cada vez mais a alma, não traz essa felicidade, essa alegria de caminhar como Jesus nos ensina e nos pede. Então, nesse capítulo, Emmanuel, aliás, esse livro todo é baseado em comentários do Evangelho, né? O de hoje é no capítulo 8, item 1, quando ele, Jesus, fala, deixai vir a minhas criaturas. Nós vamos ver por que Jesus fala isso. E a gente parar para pensar, mas o que o capítulo tem a ver com a criança, né? A gente tem que pensar por que será. E os Espíritos vêm nos explicar o porquê disso. Tá? Primeiramente, vamos lendo aqui, e depois então a gente comenta. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Você vê, já começa falando da amargura, né? Essa tristeza, tem pessoas que são amargas por natureza, quer dizer, a alma, né, muitas vezes reencarna contrariamente à vontade e passa uma vida toda, como diz, arrastando correntes. Né? Tudo está ruim, tudo que outra pessoa fala, que ela nada concorda, e assim vão durante todas as vezes uma eternidade, durante toda uma existência, desculpa. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Você vê, é fácil fazer isso, como ele nos diz? Não. Por quê? Porque nós sofremos nesse mundo, muitas sofremos, entre aspas, atribulações que fazem parte de um planeta ainda de provas e expiações. Nós sofremos perdas materiais, perdas emocionais, perdas de entes queridos. E além das perdas, nós também, pessoas que nos aborrecem, nós que nos aborrecemos às vezes desnecessariamente com situações e vamos guardando muitas vezes amarguras de situações ou de pessoas. Então ele fala, são ervas daninhas para a nossa alma. A cada vez que eu guardo mágoa, ressentimento, tristeza, eu estou adoecendo o meu corpo físico. Primeiramente o espírito e depois o corpo físico. André Luiz, em suas obras, em mais de uma obra, André Luiz fala muito e se enfatiza muito a questão das emoções causarem o nosso sofrimento e as nossas doenças do corpo físico. Tudo começa na alma, nada começa só no corpo. Né? Quando reencarnamos, tem gente que fala assim, mas por que que fulano, aí predisposição genética de ter isso, ter aquilo, ter um câncer, ter isso. Tudo bem, podemos ter no nosso gene, sim, a predisposição a determinadas doenças. Mas não quer dizer que nós vamos desenvolver aquela doença. E essa predisposição genética, tudo isso é feito, é planejado antes da gente tomar um corpo físico. A maioria das vezes nós pedimos determinadas situações, mas não quer dizer que nós vamos desenvolver aquilo. Compete a nós, a maneira como nós vivemos, de desenvolver tal coisa. Ah, eu planejei ter um problema cardíaco a tal idade, né? É todo um planejamento, sim. O planejamento reencarnatório é uma coisa sublime. Leva tempos, né? Há todo um contexto de ajudar a todos nós que voltamos, né? Ou às vezes compulsório para aquela alma rebelde que ainda precisa disso. Mas a maioria das vezes nós... Agora, chega aqui, vai depender de nós. Se a rebeldia da alma... Boa noite. Se uma alma rebelde, né, ela vai precisar, e ela continua naquela rebeldia, perdendo às vezes uma reencarnação inteira. Aí sim, há às vezes a necessidade, por isso que a dona Isabel fala sempre, né, da dor amiga. É, muita gente não entende, fala que o espírito fica aplaudindo a dor. Não, ninguém aplaude a dor. Só porque que a dor é amiga? Porque ela vem para colocar um freio. Se a gente parar para pensar, todos nós, se não temos alguma coisa que a gente sabe que aqui é um certo freio para a nossa vida. Que se a gente abusar de determinadas situações, a gente se perde numa reencarnação. Ou a gente acaba adoecendo, ou tendo aquilo que às vezes nos trouxe para a doutrina, buscando respostas. Nós sabemos, cada um, lá no fundinho a gente sabe, né? Antigamente falava calcanhar de Aquiles, a gente tem. Então a gente vê assim que todo é um contexto de mostrar para cada um de nós a beleza que é da gente entender a eternidade da alma e de fazer o bem. É viver para o bem. Ninguém vai virar um espírito de luz numa encarnação só. Né? Isso é impossível. Ainda é impossível. Mas nós vamos devagarzinho. Da gente não pensar no mal, ou se ainda pensar, a gente substituir esse mal por algo bom. É a gente procurar vivenciar o melhor que a gente possa da vida. Não ficar revidando tudo que a gente recebe, né, ao nosso derredor e nem emitindo coisas também que eu sei que vão prejudicar. E muitas vezes aquilo que emitimos vai, bate e volta. Porque se aquele outro estiver bem consigo mesma, vivendo de uma maneira correta, não está nem se preocupado com isso, o que eu emito ele volta. Se for bom, é ótimo. Agora, se não for... Então tudo isso nos adoece. São vibrações pesadas que vão nos adoecendo. Nós não podemos ficar à mercê de vibrações. Se a gente pensar que nós, espíritos, né, sem um corpo físico, nós somos energia. Energia, apenas energia. E o que é energia? Energia vibra. A luz, todo tipo de energia. Nós vibramos. Esse vibrar, a gente se mistura com outras vibrações de um ou de outro. A gente está na rua, a gente está trocando vibrações. Então, compete a nós não vibrar de maneira tão baixa a ponto da gente ir à rua e voltar passando mal para casa. Aquele vazio, parece que não comeu. Né? Por quê? Foi sugado, porque se deixou através de pensamentos não muito condizentes. É todo um contexto de vigilância. Não quer dizer que o tempo todo a gente vai ficar tomando conta, ai, não posso pensar isso, não posso. Não é isso. É porque aos poucos vai ficando automático. Passou uma pessoa, você não, ah, nossa, que roupa esquisita. Se você falar algo negativo, você já está vibrando junto com aquilo. Então é neutralizar, é viver para si mesmo, procurando ver a necessidade do outro para que a gente possa fazer algo para alguém, sem julgamento. Isso vai nos trazer uma alegria de vida. Quando a gente faz algo de bom, a gente se sente bem. Né? Aquilo dá uma, preenche o nosso íntimo, né? Que dá-se uma sensação que parece que a gente realmente é um espírito mais evoluído. Por quê? Porque a gente fez o bem, porque nós nascemos de um bem maior que Deus. Então, é tão importante quando ele fala isso, tirar essas ervas daninhas que a gente ainda tem. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem estipar no espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Quantas vezes a gente remoe um passado, às vezes uma vida inteira? A gente não esquece do passado. Se sofremos no passado, veja de que maneira. Sofri, olha, passei muita coisa. Mas que gratidão a Deus, a Jesus, porque eu passei. Se eu estou bem hoje, passei muita coisa, né? Quem de nós não teve um passado com dificuldades? Né? Então, assim, se passamos, é olhar o lado bom de tudo isso. É sinal que se passamos, fomos amparados. É tirar aproveito disso tudo, mas não amargar. É ficar o tempo todo, eu não convivo com aquela criatura porque me fez muito mal. Nessa encarnação, para mim, já era. Você não precisa conviver, mas não precisa vibrar com o passado. Quando a gente vibra com o passado, você traz toda aquela vibração da situação para o presente. Então, você já não está vivendo mais no presente, você está vivendo no passado ainda. O sofrimento continua. Então, não adianta. Se a gente perdoar, né? No Evangelho fala muito do perdão. Perdoar ainda nesse nosso contexto de vida, perdoar mesmo, a ponto de perdoar, igual a gente vê os Espíritos falando, a gente às vezes ainda não consegue. Mas a gente pode esquecer ou neutralizar. Fulano fez algo, ou nós fizemos, aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente fala muito dos outros, ah, o fulano fez, eu vou perdoar. Mas e o perdão do outro para conosco? Muitas vezes a gente faz coisas que não deveria, ou fala, né? Situações infelizes num momento de raiva, de intempérie, né? Que a gente fica nervoso e fala, depois, meu Deus, falei, agora. Porque depois que a palavra é exposta, não tem volta. Você vai amenizar com o fulano, estava nervosa, me perdoe. A pessoa pode até falar, não, está tudo bem, mas não vai ser tudo bem como antes. Então, se estamos num momento difícil, alguém nos provoca, é fechar a boca e não falar. O Chico Xavier não tem uma história sobre isso, né? Da mulher que ela queria muito responder às atitudes do marido, que chegava nervoso em casa, só cobrando, só reclamava. E o Chico falou, minha irmã, põe a água, um copo de água na boca, enche a sua boca d'água. E ela não entendia, porque daqui a pouco eu vou ficar com a boca cheia d'água. Aí ela falou, mas Chico, o que isso vai adiantar? Ele falou, porque enquanto você estiver com a água na boca, você não vai conseguir responder. E não vai se endividar. Então é lembrar disso. É melhor não responder, é sair de perto, para que a gente não alimente o nosso íntimo com essas ervas daninhas que Emmanuel nos fala. O próprio nome diz, daninhas. Porque não vai fazer mal ao outro, vai fazer mal a nós mesmos. É por isso que a gente adoece tanto. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também sem quaisquer restrições. A gente olha muito o que o outro tem que fazer por nós, mas e nós que fazemos? Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte, ela dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Achei essa frase muito perfeita. A gente sempre lembrar, a luz não faz coleção de sombras. Então, não vamos colecionar dentro de nós só sombras, dificuldades. Né? Caminhe alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. E a gente sabe que a alma sofrida, né? A alma, lógico, gente, a gente não está falando aqui ou menosprezando a dor de ninguém. Porque tem dores, dores. dores doídas mesmo, vamos dizer assim. Aquelas que você é preferível evitar de lembrar dela, para que você não sofra mais e mais. Né? Cada um sabe o limite das suas dificuldades, do que teve no passado. Mas não adianta a gente viver lá atrás e nem lá na frente. Né? Tem muita gente que vive na frente. Ah, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o futuro? Como é... Principalmente no contexto que estamos vivendo. A gente tem que confiar. Nós temos o hoje. Isso é o momento que nós temos. Nós não sabemos daqui um minuto na frente. Nós sabemos do agora. Ser previdente com tudo, sim. Ninguém está falando, ah, vou viver agora, não interessa o futuro. Não é assim. Mas é não viver fora do presente. Senão a gente está sempre vivendo fora daquele momento que nós poderíamos estar aproveitando para realmente viver. Porque nós viemos ao mundo para viver, para ser feliz dentro da possibilidade de cada um de nós. A gente não vem só para sofrer. Né? A gente não vem só, ah, a gente vai passar só dificuldade, que vamos embora e acabou. Não. Lá no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, Kardec nos fala, poder sim ser feliz, mas isso tem um preço. Por que ele fala tem um preço? Por causa do contexto de vida que nós temos ainda no nosso planeta. É uma conquista da alma, a felicidade. E não é assim, não é fácil. Mas podemos. Dona Isabel sempre falava, quando a gente falava assim, para uma situação que está tudo acontecendo, ela sempre falava assim, olha, o mundo pode estar totalmente conturbado, mas o seu mundo íntimo, ele pode estar em paz. E a gente às vezes questiona, mas Dona Isabel, como que o íntimo vai estar em paz se tudo de redor não está? Da sua consciência tranquila, daquilo que você faz de certo. Tudo mais, Deus fará. Então, você vê, uma alma para chegar a essa conclusão, é um trabalho consigo mesmo. Né? Não é uma coisa fácil do dia para o outro, mas isso requer fé. Não a fé cega, mas a fé raciocinada. De saber que nós não estamos largados no mundo. Você acha mesmo que tudo que está acontecendo no mundo, aqui, daí, como sempre aconteceu? Né? A gente fala agora que parte da internet, a gente sabe o tempo inteiro. Às vezes eu prefiro nem saber. Mas é, todo esse contexto, é doenças, é isso, é aquilo, gente morrendo aqui, ali, guerra, a ministra diz... Gente, se a gente ficar focado nisso, vai ficar depressivo. Não vê uma luz no fim do túnel. Aonde fica a fé? A fé é só para a gente falar que tem fé, para estudar? Não. A fé é aquela certeza que nós temos, se está difícil, por algum motivo tem. É? Vai passar uma hora. A dificuldade, ela não é para permanecer na nossa vida. Se ela permanece, é porque ainda não aprendemos com ela. É por isso. Ah, porque muita gente, né, que adoece, se você comparar a mesma doença, um rapidinho melhora e o outro fica toda vida. Porque é de cada um. É a confiança. Não adianta a gente ficar só confiante no remédio que vai tomar, no médico que vai, no melhor hospital, ou no melhor conforto que tem. Tudo isso é importante. Mas não precisa ser o melhor, porque o melhor vem do alto, de acordo com o nosso merecimento. Né? Então, quando Emmanuel, nesse livro, ele fala do Evangelho, ele compara, né, toda essa situação de estar sempre falando da amargura, da tristeza. Quando ele pede um caminhar alegremente, ele compara com a criança. Aí, por que ele quer comparar com a criança? Né? Deixar e vir a mim as crianças, as criancinhas. Não é porque a criancinha, a gente pensa, não, mas como espírito eterno, aquele que está ainda no corpo de criança é um espírito antigo, já errou, traz muitas falhas. E muitas das vezes, antes mesmo dos 7 anos, né, porque a gente fala assim, o espírito ele realmente ele assume a sua encarnação a partir dos 7 anos. Ele se mostra a que veio. Porque até os 7 anos o espírito fica mais ligado com o mundo espiritual, traz muitos recados. Então, Isabel sempre falava, escutem as crianças, elas trazem recados. Por quê? Porque essas almas ainda, elas estão ainda mais ligadas ao mundo espiritual, então ainda não assumiram verdadeiramente o que traz o seu íntimo. Por que isso? Para que durante esse tempo, naquele conforto, do carinho, conforto que eu falo emocional, aquele carinho dos pais para com aquela criança, né? E a criança desperta, né? Desperta aquela vontade de envolver, de cuidar, de amparar. É nesse momento que a família, seja pai ou mãe, seja o parente que for, que cria aquela criança, que cuida dela, tem ascendência para aquela alma, para ajudá-la a poder entrar na vida de uma maneira mais amena. Colocando para ela isso, mostrando para ela as verdades de Deus, dentro do que ela pode entender, né? Por isso que é importante a criança vir para uma escola de evangelho. Se tiver em outra religião, que também aprenda, mas que ouça falar de Deus. Porque até os 7 anos ela é mais moldável. Não quer dizer que depois não, mas aí já fica mais difícil. Vai crescendo, vai perdendo aquele encanto daquela coisinha, né? Que nasce, aquele bebê. Então, tudo isso, gente, todo aquele amor, aquela vibração de amor, ajuda aquela alma que volta, todos nós, né? Que voltamos. Então, quando ele compara isso à criança, por quê? O espírito, enquanto ele está ainda no corpinho de criança, ele tem essa ternura, ele tem essa inocência, né, do mundo. Ele dá friso isso no Evangelho. Inocência, entre aspas, do mundo. Né? Você vê que a criança, ela não guarda a raiva do coleguinha que foi lá e deu um puxão de cabelo. Às vezes chora, reclama, né? Chega em casa e fala, mas não guarda a raiva. Daqui a pouco está brincando de novo. Os irmãos quando brigam, bate. Quem nunca teve irmão e irmã que briga, que bate, daqui a pouco está junto de novo. Né? A criança chamada a atenção do adulto, põe de castigo. Imagina se põe um de nós de castigo, assim, preso em algum lugar, a gente nunca mais olhar para a cara daquela criatura. A criança não. Então essa inocência que os espíritos falam é que Jesus compara para quê? Para que a gente não veja tanta dificuldade do outro. Para que a gente não julgue tanto a atitude do outro. Porque à medida que a gente julga o outro, vê tanta coisa errada no outro, a gente está só se comprometendo. É criar essas ervas daninhas dentro da gente. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Jesus não nos julga. Quem somos nós para julgar a atitude ou o que a pessoa faz da vida dela? Só compete a ela. Não compete a nós, do mesmo jeito, ser julgado. É um problema de cada um. Então, quando ele fala essa comparação, é brilhante. Né? Por isso que ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, ou seja, aquelas almas com entendimento. Né? Todos nós com entendimento de que não viemos aqui para isso. É perder tempo. No momento que eu estou observando minha vizinha do lado, que às vezes sai, chega tarde em casa. Olha, mas por que ela está chegando tarde? Tem gente que vigia o vizinho o tempo todo, né? Ah, porque isso que aqui, ó, comprou outro carro, olha, para não sei o quê. O tempo que eu estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo de fazer algo de melhor para mim. Mas não tem nada a ver com o meu vizinho. Tenho sim, se ele chegar perto de mim e me pedir alguma ajuda, se eu puder ajudar, eu vou. Agora, se eu não puder, eu não vou bater na porta. Ó, fulano, né? Que negócio é esse? Você viu, seu filho vai sair da hora, você não está percebendo? Porque tem gente que toma conta, principalmente cidade interior, né? A pessoa ainda tem esse hábito de cuidar da vida do outro. Muitas vezes não faz nem por mal, mas está errando na medida que... Então, assim, a gente percebe que os espíritos frisam muito conosco isso. Cuidar da nossa própria vida, não egoisticamente, tá? Não é a gente nem olhar para o lado, não, eu não tenho nada a ver com o fulano, ele que se vive com o problema dele. Então, vamos lá e prometer, para nós podemos ajudar de que maneira? Às vezes orar. É, vamos lá, às vezes tem uma discussão que está lá, o vizinho, liga para casa do caminho, põe o endereço. É, então, assim, é buscar vivenciar o bem. Então, numa análise desse contexto, eu busquei assim, na internet, fiz assim, algumas observações que é bom para a gente elucidar mais, embora Emmanuel é tão claro, né, tão... Não tem dúvidas naquilo que ele fala. Neste capítulo, em especial, Emmanuel nos lembra da importância de mantermos a alegria no coração, mesmo diante das dificuldades naturais da vida. Eu lembro sempre, gente, eu falo muito da Dona Isabel, que eu lembro sempre da vivência dela, dos ensinamentos de vida dela. Você vê que todo o contexto de vida dela não foi fácil. Eu estou falando até a que a gente tem de mais perto, né? Você vê, quando ela criou o Lar do Caminho, se ela fosse ver, ela não tinha nada para criar o Lar do Caminho. A espiritualidade foi conduzindo e falou com ela, vá, mas aí a Dona Isabel, mas ela escutava os espíritos, ela sabia, tem, né? Alguém podia, pode argumentar dessa maneira. Ela ouvia, os espíritos estavam perto mesmo, Dr. Freitas, André Luiz, mas não quer dizer que ela também pudesse, ela poderia negar. Né? Ela tinha os momentos também de fragilidade, lógico, o espírito em evolução. Então, você vê, ela construiu, né, com todo o contexto difícil, colocou em mais de 50 crianças, já teve muito mais, quase 100 crianças no início. Crianças difíceis, de contexto de vida difícil, sem ajuda, nunca teve ajuda, né, era mais ajuda de voluntários, pessoas que abraçaram a causa com ela, e nunca foi fácil, nunca foi fácil. Não no contexto financeiro apenas, mas no contexto emocional, de você gerenciar emocionalmente voluntários, crianças e trabalhadores junto. Fora o trabalho que ela sempre exerceu. Então, assim, a gente não pode desanimar com uma dificuldade que a gente tenha na frente. É vencer aquela dificuldade, é orar, é pedir ajuda. É sempre assim, se for para o meu bem, que eu consiga, né, e que eu faça, mas não desistir. Isso é confiança de que não estamos nunca sozinhos e nunca vamos estar. Nunca. Imagina que a gente reencarna e fica a mercê só do mundo. Muitas vezes a pessoa perde toda uma família, fica sozinho, literalmente, materialmente falando, nesse mundo só. E está só? Não. Mas eu não vejo os espíritos. Ué. Não interessa. A maior confiança no alto é você não ver. Você vê, Tomé precisou tocar em Jesus para que ele acreditasse. E nós não precisamos. Por que nós não precisamos? Porque está tudo aqui. Basta a gente acreditar. Cada vez mais vão se confirmando o que a doutrina nos ensina, né? A própria ciência hoje em dia. Cada vez mais eles querem provar, através de coisas materiais, que existe algo além dessa vida. Mas, de uma maneira ou de outra, eles vão acabar chegando à conclusão. Né? Caminha alegremente, diz ele, esse chamado parece até contraditório quando enfrentamos provas, dores, perdas e desafios. Né? Realmente. No entanto, Emmanuel não está se referindo a uma alegria vazia, superficial ou alienada da realidade. Ele fala de uma alegria que nasce da fé, da confiança íntima na presença de Deus, do entendimento de que tudo tem um propósito maior, mesmo que no momento não compreendamos. É isso que a gente precisa entender. Porque a dificuldade está aí, né? O problema apareceu, então vamos pensar na possibilidade de como resolver, mas não perder a confiança e aguardar que a solução tem um momento certo também. Não é assim, porque quando a dificuldade está aí, principalmente se for dor física, né? Eu preciso melhorar disso. A gente tem muitas dores nas costas, quem não tem hoje em dia, né? Aí você toma um remédio de nada, toma outro de nada, ou a posição, né? Aí a gente diz, meu Deus, são tantos anos sentindo dor, fulano sentindo dor. Meu Deus, onde que Deus está que não olha por aquela pessoa? E dificuldades mesmo, gente. Pessoas, né, que reencarnam totalmente comprometidas, fisicamente, dizendo, né? Aí vai me dizer que aquela pessoa, aquela alma não está totalmente protegida dentro daquele contexto? Pelo alto? Não. Claro que está, ué. Não somos nós aqui no mundo, nós somos melhores então do que Deus, porque a gente fica ali querendo ajudar aquela pessoa, vamos dizer assim, pena, né? Antigamente falava pena, né? Entre aspas, isso é horrível, né? Então, a gente não é melhor do que Deus. Se aquela alma está ali, ou se eu estou passando uma dificuldade, vamos aguardar, orar e aguardar. E pensar o que, que eu preciso melhorar em mim para que eu vença isso. E ele continua, nos convida a seguir em frente com serenidade e coragem, sem nos entregarmos à amargura ou à reclamação. Gente, Emmanuel frisa muito sobre a reclamação. Ele fala que tem almas que reclamam diuturnamente, todo dia. Já acorda e não fala bom dia, já acorda reclamando. Aí você fala assim, nossa, que dia lindo. Que dia lindo, quem falou que o dia está lindo? Olha lá. Então já tem gente que acorda desse jeito. Alguém deve conhecer alguém dessa maneira. Está sempre rendido, está sempre de mal com a vida. Aí reclama, ah, agora eu tenho que ir para o trabalho. Ah, aí vou chegar só tal hora. Outra hora, ah, eu tenho que lavar tanta louça, tenho que lavar roupa, limpar daqui, que a casa não para limpa. Gente, Emmanuel fala muito que a reclamação é um perigo para a alma. É um perigo. Porque a pessoa, aquela alma que reclama, é uma alma que está infeliz com a vida. Uma alma infeliz, ela acarreta muitas dificuldades para ela, fora a ingratidão da chance de um recomeço. Aí é que é o problema. A gente não tem que reclamar, mas é difícil, né? Às vezes a gente reclama, né? É quando tem filho, então aí não faz nada, não arruma uma cama, não é capaz de lavar um copo. Quem de nós, principalmente mulher, homens também, vê o negócio está fora do lugar, não é capaz de guardar, mas a gente é se policiar, é cuidar disso, sabe? Vai adiantar falar? Não vai, então para que falar? Né? É ruim para a gente, não é ruim para o outro. É isso que a gente precisa pensar. Não é o que entra pela boca que lameia o homem, que nos diz Emmanuel, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Por quê? Porque a alma só fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que a gente fala assim, com determinadas, a gente às vezes chega perto de uma pessoa, você fala assim, nossa, que coisa boa estar perto do fulano, que vibração boa. Por quê? Porque a alma, ela está bem, né? Ela não está ali vibrando mal com a vida, ou seja, ela que for, às vezes está passando por dificuldades ou não. Né? Muitas vezes não. Às vezes você conversa com alguém, você sai de pé, você fala, nossa, essa alma está precisando de ajuda. Você sai, às vezes, sai esgotada, sai desgastado, né? Mas também requer a nossa vigilância. Então, o que sai da boca, o que nós falamos, é o que nós temos na nossa alma. Como que essa frase que você falou, a boca fala o que? O que o coração está cheio. E é verdade. Lindo. A gente só fala aquilo que a gente é. Lindo, lindo. Né? E lembrar disso. Quando a gente for falar algo que não é lá muito digno, é lembrar disso. Oh, peraí, eu estou dando meu cartão de visita para o outro do que eu sou por dentro. Tem uma outra frase de Emmanuel que eu acho mais forte ainda. Quando ele fala assim, o que te incomoda no outro é o que você tem de mais arraigado dentro de você. Eu já fiz análise disso e realmente é. Aí a gente começa a se mudar. Aí tem a nossa autocrítica que não deixa que a gente, muitas vezes, a gente se protege. A gente fala, não, o que é isso? Mas eu não tenho aquilo que fulano é. Eu sei entender isso, mas é realmente muito verdade. Ele fala isso, tem uma mensagem dele que ele fala. Psicologia fala que o que incomoda no outro sou eu. Então, é mais ou menos isso que o Manuel fala. Né? O que me incomoda no outro é o que eu tenho mais de forte, que eu preciso mudar dentro de mim. Então, por que julgar o outro? Se me incomodou, peraí, deixa eu ver o que se realmente eu vou mudar isso em mim, eu vou tentar mudar isso. E quer dizer que o ato falho então não existe, né? Porque você sai, mas foi um ato falho. Não. Não existe ato falho. Não. Você falou o que você tem na sua alma, o que você quis. Tem no coração. Né? Ah, mas tem gente que vai falar assim, não, mas muitas vezes tem pessoas que são instrumento, porque todos nós somos médiuns. Né? O que nós fazemos com a mediunidade que temos. É o que é o bem ou não, o perigo ou não para nós. Né? Se somos pessoas do bem, procuramos vivenciar o bem, nossa mediunidade vai ficar ligada a isso. Agora, ser instrumento de um espírito, né, através de nós, então também é um erro nosso, deixa de ser. É. Eu deixei brecha. Ou eu abri uma janela enorme ou abri uma greta. É. É, então, de qualquer maneira, é um comprometimento. O espírito nunca vai falar através de nós sem usar algo que nós temos. Por isso que acontece. É, é por isso que a gente estuda, para a gente ficar equilibrado. E a gente tomar conta de nós mesmos. Né? A verdadeira alegria é uma conquista da alma que aprendeu a ver além das aparências. Não se trata de rir constantemente, mas de viver com o coração confiante, com a alma cheia de esperança e disposição para o bem. A fé, ela não elimina as dificuldades, mas ela nos dá forças para enfrentá-las com dignidade. Ao invés de nos revoltarmos, devemos seguir trabalhando no bem, servindo, perdoando, aprendendo e confiando. É, Dona Isabel sempre dizia que fé sem obra é morta. E realmente, não adianta a gente falar que tem fé se a gente não faz algo para melhorar a nossa vida ou o contexto das pessoas que estão ao nosso redor. E o melhor, melhor campo de trabalho é a nossa família. Não adianta eu fazer o bem para o outro que está lá fora, que não está debaixo do meu teto, e negligenciar o meu lar. Né? Porque fazer o bem lá fora é mais fácil do que dentro de casa. Muita gente fala, ah, mas eu tenho que ir lá no Senhor, eu preciso ajudar lá. Tá, mas deixa em casa deficitário. Então não adianta. A gente precisa exercer o que a gente aprende, primeira coisa dentro de casa. Porque ali estão os nossos maiores amores ou os nossos maiores débitos, daquelas almas que nós fizemos mal no passado. E são aquelas que mais nos cobram nessa vida. E a gente precisa entender isso. Às vezes o filho, uma filha que nos cobra através de atitudes, né, de, seja lá a maneira que for, o tempo todo que nos desgasta, essa alma nós devemos mais a ela. Requer de nós ter mais, não vou nem dizer paciência, eu vou mudar porque uma vez eu falei isso perto da Isabel, ela falou paciência, não. Porque quem somos nós para emitir paciência em relação ao outro? A gente não é melhor do que o fulano para ter que ter paciência com ele. A gente pede resiliência para que a gente aceite aquela situação e melhore. O caminho do cristão, ele é feito de esforço, de aprendizado constante, mas também de gratidão. E essa gratidão gera uma alegria sincera. Não temos tudo o que queremos, mas por reconhecermos que Deus nunca nos abandona. A gente fala isso até arrepia, gente, porque a gente ser grato a Deus, a gente saber que Deus nos criou, que Deus é nosso Pai, entendeu? Isso dá um conforto para a nossa alma. Porque a gente nunca, nunca mais, durante toda a eternidade, Deus vai nos abandonar. Então a gente não está à mercê dessas dificuldades em todo mundo. Existe um Deus que olha através do Cristo, né? Que é o governante deste planeta, que se propôs a estar junto de nós. A gente escuta muito de outras religiões, com todo respeito, não estou julgando ninguém, porque cada um está onde precisa estar. Mas quando a gente escuta falar assim, que Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, porque Jesus nunca esteve longe de nós. Nós é que precisamos nos aproximar do Cristo com as nossas atitudes, com a nossa gratidão. Gratidão não é só falar, é ser grato. Se você está tomando um copo de água, você pensa, meu Deus, tem tanta gente que não tem a água para beber. E a gente sabe que tem. Uma água limpa. Você vai tomar um banho num dia frio, água quente. Quantos nem conseguem tomar, às vezes, nem um banho por dia? O alimento sobre a mesa. O Chico falava, né? Quando chegava perto dele, falava, a mulher reclamou que tinha muita louça para lavar, que não aguentava mais lavar louça, todo dia a mesma coisa, aquela rotina. Ele falou, ô minha irmã, peguei jeito do Chico, ô minha irmã, não reclame, é sinal que teve comida. Para você ver a diferença, como que a gente precisa ainda aprender muito? Então, mas a gente, essas coisas que a gente estuda, a gente vai lembrando naquele momento certo. por que reclamar? Está cansado? Descansa um pouco, né? Mas é lembrar dessas coisas, é lembrar que Deus olha por nós, através de Jesus, através dos espíritos amigos que se comprometeram quando nós voltamos, de estar junto de nós. Então, nas nossas preces, muita gente fala assim, ah, Jesus esteja conosco. A gente mudar, a gente fala assim, que possamos estar cada vez mais próximos do Cristo. Porque Jesus está perto. Nós é que distanciamos com as nossas vibrações. Portanto, caminhar alegremente é um exercício espiritual. E acordar a cada dia e agradecer pela oportunidade de recomeçar, mantendo o olhar voltado para a luz, mesmo em meio às sombras. E não permitir que o desânimo tome conta da nossa alma, pois, como nos lembra Emmanuel, mesmo a estrada mais difícil nos conduz a um destino de paz, quando seguimos com Jesus no coração, fazendo dos seus ensinamentos um roteiro de certezas de que nenhuma dificuldade é para sempre, mas perdura enquanto for necessário para o nosso entendimento. Quando o aluno aprende a lição, a prova não é mais necessária. Na escola é a mesma coisa, né? Aquela matéria que o aluno é reprovado é aquela que nós precisamos. Se eu fui reprovada na falta de paciência, poxa, então tem que ter mais. Se eu fui reprovada um pouquinho, não tem tanta humildade, eu preciso melhorar, senão a prova vai continuar. O poder do perdão é a alegria interior. É isso que nós estamos falando agora, é da gratidão. É de saber que existe tudo isso, gente. Se não fosse Kardec nos deixar isso, o que seria de nós? Acreditar que a gente nasceu, passa tudo isso e aquilo, isso aqui, vai desencarnar e vai ficar por isso mesmo? Na terra, ali? Pronto, acabou? Então, o poder do perdão é a alegria interior. Emmanuel destaca que ao perdoarmos sinceramente, libertamos nossa alma das amarras do passado, permitindo que a verdadeira alegria floresça. Ele nos ensina que ao perdoar, não apenas aliviamos o peso da mágoa, mas também cultivamos um espírito leve e disposto a caminhar com alegria. É igual quando você se despede de um ente querido. A gente sabe que toda família tem sempre aquele que nunca participou muitas vezes, aquela pessoa ficou idosa, precisou de cuidado, sempre fica mais para um. Aí a pessoa desencarna. Aí pronto, quando aquela pessoa que cuidou, que fez tudo que pôde, ou mesmo que estava distante por motivos outros, né? Mas que fez o que pôde por aquela alma durante toda a vida, aquele ente querido partiu, aquela alma que fica, fica grata e fica livre, livre no sentido de ela pôde fazer por aquela alma o que cabia a ela. Quando a gente fala livre, é livre a gente fala de remorso, né? Muita gente fica, tem gente que adoece, porque se sente com remorso e não tem mais como fazer. Então, façamos pelos outros o que a gente puder enquanto o outro está aqui, quando a gente vê. E depois nós vamos nos encontrar. Mas para quê? Para o nosso bem. Porque dá, assim, dá uma paz na gente. Da gente falar assim, meu Deus, meu pai, meu irmão, seja lá quem for, até o filho. Fala, meu Deus, eu fiz o que eu pude, com todas as minhas falhas, dificuldades, eu fiz o que eu pude. Isso traz paz na nossa alma. Ao passo que muitas vezes, né, o filho não fala com o pai durante uma encarnação quase toda. E esse pai desencarna. E não dá tempo desse filho pedir, às vezes, um perdão. Você já pensou que se essa alma vai ter paz? Ela não vai ter. Ela não vai ter. O outro que foi, acredito que talvez até tenha, se for de maior entendimento. Então, não perder chance na vida. Por isso que ele fala perdoar. Perdoar, deixa eu falar, o outro fez isso, ah, o outro é que vai arcar, não vai ser eu. Tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. A luz não faz coleção de sombras, como Emmanuel nos diz nesse capítulo. E a importância da gratidão, ela transforma a nossa percepção da vida, ao reconhecermos as bênçãos diárias, mesmo nas adversidades, a nossa alma se eleva. A alegria se torna uma constante em nosso ser. A gratidão, ela nos conecta com Deus, com a sua criação, e nos permite caminhar alegremente, independente das circunstâncias externas, porque a essência do amor divino em nós sobressai às nossas incertezas. Olha que coisa bonita. A alegria como resultado da fé viva, a verdadeira alegria, ela não é passiva, mas resulta de uma fé ativa pautada no entendimento dos ensinamentos de Jesus, no que ame ao próximo como a ti mesmo e faça ao outro que gostaria que ele fizesse, aí está pautada a nossa fé ativa. Não é aquela fé parada, isso não é só falar que acredito, é fazer. Está aí um caminho para sermos felizes. Ao servir ao próximo e buscar o bem, a nossa alma se preenche de alegria genuína. Afinal, viemos ao mundo para nos modificarmos como espíritos eternos, nos aproximando cada dia mais do amor de Jesus por nós. Então, ao refletirmos sobre caminhar alegremente, somos convidados a cultivar o perdão, a gratidão e a fé em nossas vidas. Esses elementos são fundamentais para que possamos caminhar com leveza. Então, que nós possamos a cada dia vivenciar esses ensinamentos de Jesus, porque eles é que vão nos dar essa alegria da nossa caminhada. Não as alegrias do mundo, mas a alegria aqui dentro. A alegria de sermos gratos, a alegria de confiança. Tudo isso que os Espíritos nos ensinam e que eles sabem também que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. A gente poder conquistar essa felicidade, às vezes essa felicidade suprema, um dia, numa evolução que a gente já vai galgando cada degrauzinho da nossa existência. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho. Pode falar. Em relação a, por exemplo, se eu escuto, você falou, foi maravilhoso, tá? Primeiro agradecer a doutrina, né? Mas assim, em relação a, você até falou em briga, se eu escuto uma briga, liga pra casa pra mim, pede pra casa pra mim. Eu falo isso porque mas eu falo criança, por exemplo. Sim. Vai brigando com criança, eu fico sem saber o que que eu tenho que fazer. Eu sou pediatra também, eu fico sem saber o que que eu tenho que fazer. Me dói, sabe? A gente não pode interferir na vida do outro. É igual eu falei, a não ser que esse outro nos dê a chance. Se chega perto de você, fulano, o que que eu posso fazer? O que que você acha que eu posso fazer? Entendeu? Mas aí você vai falar daquilo que você já aprendeu na sua profissão e com a doutrina. Porque se a gente dá uma opinião da gente, a gente é falha. Então a opinião, ela é muito séria. Se eu falar para ele, olha, não traz esse caderno mais não, porque não vai ser bom para você. Ele não traz, mas ele não fica bem com isso. Então, eu me comprometi em relação a ele. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, essas coisas são muito sérias. Por isso que quando a gente for, às vezes alguém pensa, eu estou precisando conversar com alguém. Vou tomar um cafezinho e vamos conversar. Aí a pessoa vai falar, às vezes está passando dificuldade, está querendo... Aí pergunta, o que você acha? Aí você vai despejar o que você acha. Nem sempre você viveu aquela situação que a pessoa está vivendo. Se a gente não vive a situação, a mesma situação, a gente não sabe nem o que fazer. Às vezes nem a gente vê. A gente olha. Muitas vezes você fala, seu fulano, eu sei que você não é espírita, mas liga para a casa do caminho, independente da sua religião, sabe? Porque no momento que a gente dá uma opinião, eu acho que a gente vai fazer isso. Você está se comprometendo no momento que aquela pessoa possa vir a fazer e causar algo não tão bom, sabe? Agora, é conversar, é acolher a pessoa, mas é colocar aquilo que a sua profissão te dá e a doutrina te ensina, sabe? Sem interferir naquele livre-arbítrio aquilo, aquela situação. Tá? Porque senão a gente se compromete. Por isso que a Dona Isabel, quando ela fez esse trabalho de atendimento, né, ela falava que esse tipo de trabalho não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque naquele momento não era ela dando a opinião dela. Aquilo já era direto, né, o Dr. João de Freitas e os mentores que davam a orientação. E era orientação mesmo. Era de falar assim, fulano, ó, era às vezes a esposa, marido que chegava, ó, eu quero me separar. Eram orientações assim, não, já teve orientações, ela falou assim, fulano, é para separar antes que a situação fique pior. Era ela falando? Claro que não. Ela nunca poderia fazer isso. E o comprometimento disso? Então é muito sério. Então tudo que a gente fazer, a gente precisa buscar primeiro o alto. Olha, pede a espiritualidade que conduza a situação, né? Para que a gente saiba o que dizer e a gente não se comprometa interferindo no livre-arbítrio. Alguém mais? Não? Então vamos, já está na hora também, né, gente? 5 para as 9. Depois, se vocês puderem, eu até trouxe, mas a gente já está bem no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que chama Alegria Cristã. Na internet, né, tem hoje em dia, assim, eu gosto muito de livro, mas depois que eles começam a ficar amarelinhos, assim, eu tenho muita alergia. Então, muitas vezes, esse aqui nem é tão bem, mas encheu de... A internet é bom por isso, né? Deve ter as coisas boas e também não tem. Mas o bom é disso, que às vezes você está no celular, você quer ler uma mensagem, você não bota ali. É igual as mensagens, né, da Dona Isabel, no Instagram, no YouTube, né? Que é uma maravilha. Onde você está, você tem um fonezinho. Então, no Spotify também tem mensagens lindas. Como está o nome da mensagem? Alegria? Alegria Cristã. Alegria Cristã. Caminho, Verdade e Vida. Depois vocês leem. Esses livros são muito bons, essa coleção desses 4 livros, né? É para a gente abrir todo dia mesmo. Acordou, vai no seu café da manhã, antes de sair do trabalho, para a escola, abre uma mensagem. Se não tem tempo, põe o fone, no caminho mesmo, ouça uma mensagem no Instagram da Isabel, das curtinhas, porque de como isso modifica a relação da gente. Né? Então, vamos terminar com a conversa, hoje nós estamos só com o negocinho aqui, o outro não está funcionando. Só de agradecimento, né? Senhor Jesus, às vezes as palavras são poucas, são pequenas e frágeis para descrever toda a gratidão que nós temos na nossa alma. Esses momentos aqui são momentos que passam rápido, mas são tão essenciais na nossa alma de podermos estar juntos em vibrações iguais, de aprendizado, de querermos, Jesus, modificar o nosso íntimo. Por isso queremos vos agradecer eternamente. Agradecer a Deus, nosso Pai, a vós, Jesus, a Dr. João de Freitas e a todos esses amigos espirituais que patrocinam esta comunidade e nos ajudam no dia a dia. Gratidão a todos vocês. Que possamos, Jesus, a cada dia mais, estar junto de vós, com nossos sentimentos ligados ao bem, através do exercício que a doutrina nos traz. Que o vosso Evangelho seja o nosso caminho alegre, que o vosso Evangelho seja a nossa alegria de viver. Ficai conosco, Senhor, agora e por todo sempre, e nos ajude a estar convosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja.